220, via pro sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na Pro 070. O limite dessa Pro será de 10 milhas. Ok. Esquerda 070, limitado a 10 milhas. 6224. Acelera 6313, negada a solicitação, mantenha a saída 6313. Mantenha a saída 6313. 355 no 4000, pode prosseguir na descida. Autorizado para 2000 pés, esquerda na Pura 150, autorizado LS, pode estabilizar 5555. Ok, para 2000, esquerda 150, na toda areia estabilizada, 355. Travo Alfa Tango, proa da rotatória, chama agora a torre 118, meia dúzia. Proa da rotatória, 118, meia dúzia. 24, reassume agora na proa de Duna, autorizado LS 2000 pés, 2016. Proa de Duna, autorizado LS, 6224. Estimativo, redução para 180 nós, 6224. 180, reduzindo, 6224. Não, pista 17 encurtando e agilizando. Pista 17, camarada final. Tem um tráfego à sua cauda, um ATR 72 da Trip. Está umas 7 milhas de cima. Brabo Fatango. Tem tudo pra alto, porém não visual. Air Europa 084, are you ready? Clear take off immediately, please. If possible, if immediately. 100 degrees, 0 T knots. Expedite attacks and take off. Para 200 nós, 3178, número 4. 200 nós, corre agora 118,62. 18,62. É o TP 5515. Torre Salvador, boa noite. É o TP 5515. Intercepto o localizador em condições visuais. TP 5515, continua a aproximação, já não passando o Simbra. Chamarei Simbra. Alfa Tango na curta final, 17. Autorizado pouso, 160 graus, 069, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango. Autorizado pouso, Bravo, Alfa Tango. O Azul 4209, aguarde cópia. 084, Airborne at 02, contact Salvador Approach Control, 119.35, thank you, bye bye. 119.35, boa noite, obrigado. Salvador Approach, Europa 084. 084, climb to 370, perform Puka Depart. Ok, performing Puka Depart, so climbing part of 370, Europa 084, bye. Right. 5, informação Bravo, autorização. Ciente, aguarde cópia, tá 3305. Guarda. Papá Romeo Bravo Alfa Tango, no solo 03, qual o local de estacionamento? Livre táxi em frente, libera o final da pista 35 e chama antes de entrar no pátio 1, na Lima. Antes de entrar no pátio 1, aí vai ter a Lima, só me chama na Lima, antes do pátio 1. Autorizado pouso, 160 graus, 079, 355, 074, portão 02. Tá. Autorizado, chama pronto pro táxi. Autorizado, camarada táxi, portão 074. Oxalé 6224, no localizador. Número 2 na aproximação, chame passando sim, Oxalé 6224. Oxalé 6224, chama a torre agora, 118.6. Como está recebendo? 3178, claro. Que grato. Oxalé 6224, controle. Estado, está autorizado o táxi para o pátio 3, cruzando o pátio 1. Bravo Alfa Tower. Azul 4209, autorizado para Confins, nível de voo, não, via Apesulu 16, Dotba, após direto, conforme rota do plano, nível 380, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após bridge, controle 19.35, transponder 5013. Externo, baixar e travado, Oxalé 6224. Aguarde pista livre, Oxalé 6224. Azul 4209, aguarde para confirmação da rota. Vou confirmar a rota novamente, um momentinho. Gente, ele deve aguardar mais um instante aí para o pushback, tem um tráfego a cauda. No 5, no solo 06, libere a direita via Delta Eco, após Alfa e Kilo por pátio 3. Dê passagem a aeronave de pequeno porte, que está prosseguindo para o pátio 3. Gente, a direita via Delta Eco, prossegue dando passagem para a aeronave, Trip 55 no 5. Chame liberando a pista, Trip 55 no 5. Está liberando nesse momento. Gente. Né, 6224. Autorizado, pouso 170 graus, 07 nós. Pouso autorizado, Oxalé 6224. Confirme a rota autorizada novamente. Eu tenho aqui saindo em bridge, Apesulu 16, Dotba e após direto. Papá Romeo, Bravo, Alfa Tango. Tu já está aí quase estacionando no pátio 3, confirma. Pátio 3, esperando um localizador, estou formalizando aqui, eu vou ver se eu sou um localizador ou falou. Gente, assim que o senhor avistar o localizador, me informe. Agora sim, o localizador acabou de aparecer na parte. Sua procedência foi de um dia aí? Aqui. Aerotaxi, Bono 074, 59, 3 horas e 50, Alter MHDL. Livre táxi, ponto de espera no 0, Bono 074. Livre táxi, até o ponto de espera no 074. É com fim. Alternativa com fins. O Bono 074 com fins como alternativa. Alterna Galeão, 59 a bordo, 3 horas e 50, Alterna Galeão. Gente, mantém o ponto de espera, pista 10, gol 074. Mantém o ponto de espera, da 10, 074. Oxalé 6224, no solo aos 09. Liberou a direita, prossegue na Alfa e reporta antes da Juliette. Vai prosseguir via Alfa, reporta antes da Juliette, na 224. O Bravo Alfa Tango já avistou o sinalizador? O meu Bravo Alfa Tango. Torre, apenas para confirmar que se o senhor está na procura do caravan, ele já está marcado, ok? Obrigado. O Azul 4209 no portão 03. Autorizado o acionamento e pushback, chama o pronto pro táxi. Zero no três, afirma. Boa noite, 3172 Latam, baixada e travada final, 1-0. Boa noite, avistado, pista livre, autorizado pouso, 180°07 nosso. Autorizado pouso no 0, 3178. Três, 305, cópia. 3305, está pronto para cópia. Autorizado para Recife, via pelo IC58, nível de voo 330. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35, transponda 5-0-9. 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, pelo IC58. Decola da 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, Caju. 1935 é o controle, 5011 é o código. Cotejamento correto, chama o pronto para acionar. Juliette, 1224, é o chanel. Gente, mantenha a posição e aguarde para o ingresso. Autorizada, nem manter. O Torre Salvador, TAN 3305, está pronto para o pushback e acionamento, posição 7. Aguarde autorização. Aguardando o 3305. TAN 3178 no solo 12, liberou a direita via Delta, após Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Delta, Alfa, mantém antes da Juliette, o TAN 3178. Contact now, Recife Center 12545. So enable 126.85. 1545. No táxi para decolagem. Autorizado pushback, chama para o táxi. Da 3305, a mensagem foi apagada no final, mas entendeu que está autorizado o pushback acionamento. Será o número 2 para o táxi, portão 7, da 3305. Afirma, está correto, chame pronto. Chamará para o táxi, da 3305. Para o táxi, da 3305. Pesado táxi, ponto de espera, pista 1-0, azul 4209. Táxi, 4209. Até o ponto de espera, ali. Autorizada, alinhar e manter, pistão no zero. Direto no zero. 224, Del Chalé, pode ingressar? Livre ingresso para o 01 Oceané 6224. Voo no 074, decolou os 14, chame o controle, boa noite. Boa noite, voo 074. Controle, boa noite, voo no 074, decola. 074 sobre 400, vigilante. Confira o nível? 400 Cedar Boa, vigilante. Só um minuto. Ok, sentido autorizado 360, 400 nível 074. Autorizado 360? É, foi autorizado 360 e ele solicitou para o centro o 400. Eu já tenho aqui 400 autorizado. Ok, então já está autorizado, 400, 9074. Aguarde para ingresso, TAM 3178. Azul 4209, autorizado decolar, 160 grau 049. Salvador, o 3305. Prossiga, pronto pro táxi? Bom, a gente recuou o pushback para que a aeronave possa ingressar no 7. Gente, obrigado. Livre ingresso então, TAM 3178, portão 07. Autorizado ingresso para o 07, TAM 3178. Azul 4209, decolou os 17, chama o controle e uma boa noite. Prato, boa noite. Controle, boa noite, azul 4209. 209, sobe 380, vigilante. Para 380, azul 4209. 6, desce para 2000 pés, 1016. Mantenha a chegada, 657 também. Voo no 074, Recife agora, 1251, alterna correção. É, 1288, alterna 260. 288, da 60. Boa noite. Boa noite. Salvador, TAN 3305, está pronto para o táxi. Tem 73 a bordo, 5 horas e 10 de autonomia e o alternado é Natal. Autorizado o táxi para o ponto de espera pista no zero, via Pátio Uno, Índia, TAN 3305. Via Pátio Uno, Índia, até o ponto de espera no zero, TAN 3305. Boa noite, é o Oxalher 6224, com a informação Bravo 230, Aracaju. Sim? É o 6224 da Oxalher, com a informação Bravo, solicita o 230, Aracaju. Perfeito. Autorizado, eu tenho aqui a pré-aprovada 190 para Aracaju, via Golf 677. Saída Puca, transição Caju, controle 19.35, transponda 5017. Autorizado Aracaju, 190, via 277, saída Punta Caju, 119.35, motor e transponda 5017, 6277. Correto, chame pronto para acionar. Passa 150 do 4209. Lavadora azul 4209. Azul 4209. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325. Azul 4209. A linha e decolar, 120 graus, 05 nós. Está livre a decolar, 3305.